Primeira coisa a dizer, né? Feliz dia de Reis para todo mundo. Feliz dia da Epifania. E hoje de manhã, quando a gente orava, e hoje a gente orou pelo Sam, e a gente orou pelo dia, veio uma. Enquanto eu ouvia a oração, no caso, a primeira oração, a oração do Du, a oração da Camila pelo Sam, mas na hora que eu estava ouvindo a oração do Du, ele falou uma palavra. Tem tudo a ver com o dia de hoje. Perceber. Perceber. Que a gente perceba, Senhor, a sua ação. Epifania quer dizer exatamente isso. Perceber. Se dar conta. Uma das coisas que me deixa, às vezes, triste, às vezes desanimado, na relação com a maioria das pessoas, é o quanto a gente bota a cabeça, abaixa a cabeça e não percebe as coisas. Não, primeiro não se percebe, depois não percebe o que está no entorno, não percebe as possibilidades, não percebe o futuro, não percebe nada. E isso é que faz a vida ser difícil, sabe? Por isso, essa palavra, né, awareness em inglês, ou se liga, né, se dá conta, fica aware, fica atento. A grande atenção da gente é, pô, olha, cara. Quando eu olho aqui para vocês, a relação com vocês, várias vezes eu vejo. Sabe, então, cara, meu Deus do céu, chuta a bola, faz alguma coisa, não vê. O grande barato é a gente parar na vida para poder perceber, acordar, desperta, olha, não embota, não fica parado, não fica naquilo, sempre foi assim, sempre será assim, sempre continuará assim. Esse é o grande defeito da vida. Perceba que Deus está fazendo um troço na sua frente que não tem nada a ver com aquilo que você está enxergando muitas vezes. E hoje a gente celebra o dia de percepção. Epifania é isso, se dá conta. E quando aconteceu desse menino aparecer, cara, ninguém se deu conta de que naquele momento estava acontecendo algo muito diferente. Quem se deu conta foram magos que vieram do Oriente, nem de longe de Deus. Daqui a pouco eu vou voltar a isso. Do que eles se deram conta? Do que eles se deram conta? Para onde eles estavam olhando para poder perceber alguma coisa? Eles estavam olhando sinais. Eles estavam olhando coisas. E hoje eu queria dar. Estou falando um pouco, Eduardo, que chegou aqui agora para atender a Bia, que teve um problema de torneirinha, né? Está falando sobre na tua oração, você falou a palavra perceber. Hoje é o dia de celebrar percepção. Está lá o livro. Hoje é perceber, é sacar. E falei sobre a dificuldade das pessoas não sacar. Voltando. Para entender o que é perceber, vamos entender como é que religião funciona. Todas as religiões, inclusive o cristianismo estrutural, inclusive o cristianismo institucional, o cristianismo histórico, tem uma característica que é mais ou menos assim, vê se você identifica. Tem um Deus cheio de glória, iluminado lá em cima, no alto. E qual é a tarefa da religião? Olhar para esse troço enorme que é Deus, ou Deus, ou os deuses, e ir descendo e construindo de cima para baixo essa percepção desse Deus glorioso, poderoso, ou zangado, ou o que seja. Uma construção que se dá de cima para baixo. Você é um idiota que não sabe nada. Você é um simples ser humano. Você olha lá para cima e alguém da religião vai te explicar essa glória, essa revelação absolutamente especial, complexa, que você, neófito, não sabe. Existe uma tradição que é cristã, é uma tradição muito enfatizada por São Francisco também, muito trazida ao longo dessa experiência franciscana e cristã, que joga tudo ao contrário, que é a relação com Deus ser construída de baixo para cima. Se você olhar, não é só franciscano e não é só o cristianismo tradicional, clássico, que traz isso. Mas é toda a história da Bíblia. Quando você vê o Salmo, ele fala assim: quando vejo os céus e a igreja e as estrelas que criaste. Quando tudo começa na Bíblia, assim, a criação, a terra, as plantas, as pessoas. Toda religião gosta de um Deus desencarnado, Jonathan. Toda religião gosta de um Deus. Eu estava olhando assim, essa história do assassinato dos meninos, que o Herodes vai fazer depois. Vou ser bem sincero com vocês. Teve um rei que mandou matar todas as crianças abaixo de 3 anos quando soube do nascimento de alguém que poderia competir consigo. Alguém sabe quem foi essa criança que havia nascido? Que o rei mandou matar todas as crianças com abaixo de 3 anos? Moisés. Além de Moisés. Krishna. Essa história não é exclusiva do cristianismo. Ela não é importante. Os poderosos costumam fazer isso. Sentiu ameaça? Tchau. Então não é esse o ponto da história. A grande percepção a partir do rei e tal. O grande barato dessa história, da história de Jesus, da história da Bíblia, é que ela se constrói de uma maneira completamente diferente. Não tem uma história gloriosa, sabe? Um escape maravilhoso. Não é isso que faz o cristianismo diferente. Mas se constitui da percepção que eu tenho de Deus quando eu olho as coisas encarnadas nesse mundo. Quando eu consigo perceber Deus numa folha que cresce. A tradição judaica mais antiga, quando fala que Deus cria uma folha, não fala que Deus faz assim, ó, tum, aparece uma folha. A percepção é, enquanto essa folha vai se abrindo, sabe? Vai abrindo aquele pedacinho da planta, vai abrindo aquela folhinha, ela vai crescendo. É como se Deus fosse tecendo cada vasinho, cada tecido, cada célula que se puxa. Como se Deus fosse fazendo tricô que você faz ali, sabe? Quando você está fazendo tricô, ele é, e vai aparecendo aquela manta. É nisso vê a mão de Deus. A gente pode olhar para o tricô e ver o cachecol. Ou a gente pode ficar admirado e perceber a mão de quem está fazendo o cachecol, entendeu? Então, é reconhecer Deus nas pequenas coisas. Deus encarnado é uma realidade desde o Gênesis. Vinha o Senhor caminhar com o homem toda tarde. Quem caminha? Vinha o Senhor e ouviu os seus passos que vinha. Não espírito. Para ouvir passo tem que ser concretizado. Toda religião tende a negar a matéria. Platão é assim. Platão tem um nojo da matéria. Tá. Platão tem um nojo da matéria. Tem um nojo do material que chega a assustar. A maioria das religiões fala que se desencane da matéria para você subir aos céus e ver aquela glória. Aí vem a Bíblia e fala o contrário. Vem adorar o Deus encarnado. A encarnação de Deus é o grande mistério que Paulo se refere em Efésios. E essa encarnação que se dá no primeiro momento, exatamente percebida por quem não é. Na sociedade, os rejeitados da sociedade, os pastores, no dia do nascimento. 3 anos depois, uns magos astrólogos pensam no que é isso. É o contrário do judaísmo. Lá da terra da Babilônia, que vem do Oriente, que acharam os fragmentos, que olharam as estrelas e que sacaram que Deus estava vindo à terra, porque eles sabiam de alguns escritos antigos e tal, o rei de Deus nasceu, viemos aqui adorá-lo. E os caras vão, e aqui é legal quando eles falam, encontraram Maria e o menino. Você viu que José sumiu da história, né? Os magos chegam, o menino já está grande, já está aí do tamanho da Bia quase. O menino está assim, ó, 2, 3 anos. Por isso que Herodes vai mandar matar todos os meninos abaixo de 3 anos. Porque ele pergunta, quanto que aconteceu isso? Ah, tanto, tal e tal data. Ele calcula. Daqui a pouco eu vou chegar no Herodes. Mas vamos chegar aqui nesse ponto central de hoje. Perceber a encarnação de Deus naquele menino, perceber Deus encarnado no nosso dia a dia, no olhar do outro irmão. Pô, no outro dia nós tivemos aqui um episódio, e eu vou deixar público. Nós fizemos uma reunião, para começar a recondicionar com o nível relacional, no fim da reunião a Vitória fala assim: vamos orar? E que seria muito natural que nós aqui, né, acostumados que somos, adultos que somos, assim, gente, vamos orar então pelo que fizemos, como se fosse pedir um selo de Deus. A Vitória falou assim, muito naturalmente: vamos orar? E lógico, eu fiz o que é natural, então tá, já que você quer, né, então ora você. E aquele dia que você parou a pensar, lembra do dia? Então, eu cheguei, ela orou, terminou, saí e fui embora. Eu não quis falar mais nada, assim, não quis falar com ninguém, vamos embora. Porque foi tão absolutamente bonito ouvir uma menina falar como se fosse uma menina de 6 anos de idade, falando com seu pai. Com toda a delicadeza, pureza e simplicidade, foi tão bonito, eu fiquei tão emocionado naquele dia. E aí você vê nisso uma relação entre Deus, o pai e sua filha. Aí você reconhece Deus nisso. Ou ontem vocês viram lá o quarto sábio, né? Muito apropriado com o dia de Epifania. Viram o filme. Filme feito em passação da tarde, baixa produção, nada caro, cheio de erro. Tem uma hora que tem uma coluna lá que está no meio do deserto, a coluna tão de isopor que ela fica balançando assim, ó, no meio do deserto. Você vê o filme umas 3 vezes, você vai notar a coluna de pedra balançando. Tão isopor que era aquele negócio. Mas é uma mensagem muito legal, muito bacana. E no fim do filme, Jesus fala, né, quando você fez isso a um desses meus pequeninos, a mim fizeste. Eu fui falar isso para Deus de manhã, comecei a me emocionar, assim, com essa frase de Jesus. O que ele chama, assim, cara, olha para o menor dos meus irmãos. O menor dos meus irmãos. Quando você fizer a um deles, a mim você fez. Quando eu consigo enxergar Jesus, né, aquele cara que precisa de abrigo, de acolhimento, de roupa, de comida, de atenção, de ouvido. Quando eu recebo a pessoa, porque, cara, eu estou recebendo Jesus. E os cristãos no início sabiam disso tão claramente que todo cristão tinha uma esteirinha, uma vela e um pedaço de pão em casa todo dia. Jesus pode aparecer hoje como alguém que está precisando de um abrigo, está precisando de uma comida, está precisando de uma luz. Então o cristão estava sempre pronto para receber alguém. A hospitalidade, as pessoas hospedavam porque tinham o privilégio de hospedar Jesus. Ou quando a gente ia para a rua, né, e trabalhava com mendigo, eu podia tratar um mendigo e sinceramente não tem nada que, na minha cabeça, pelo menos, não tem nada que justifique eu querer fazer a cama para um mendigo. Ou dar comida para um mendigo. São pessoas, como disse o Rafael Greca, né, que podem até feder, são desagradáveis. Mas quando eu começo a preparar a cama para Jesus, fazer a roupa para Jesus, sabe, preparar a sopa para Jesus, cara, eu começo a perceber Jesus naquela pessoa. Isso é a essência do mistério, esse desejo de Deus de se identificar e se encarnar na nossa realidade e perceber Deus no nosso dia a dia. Isso é o grande diferencial do cristianismo. Ele não joga você, olha, eu tive uma experiência com Deus, entrei naquela catedral, no ambiente. Cara, isso pode ser só manipulação da arquitetura. Né? Você que é arquiteto, a arquitetura pode ser feita para provocar em você determinadas sensações. Você entra numa catedral gótica, você vai olhar para cima. Não tem, é inevitável você fazer assim. Olhar para cima. Porque tudo aponta para cima. Você entra num ambiente amplo, você se sente pequeno. A arquitetura pode ser simplesmente uma provocadora de sensações, sinceramente, companheiro. Ou uma vez eu estava num lugar, o cara falando assim: não, olha, eu descobri que a frequência do Espírito Santo é em torno de 80 decibéis, sei lá o que era que ele estava medindo, não sei quantos hertz, que o cara manipulava o som para que o Espírito Santo viesse. Eu falei: meu Deus, hein, cara? Não, a gente estuda isso, que no louvor a gente faz assim, que aí é aquele som que todo mundo começa, aleluia. Cara, é só manipulação de som. Isso. Não. Bom, que seja. Para quem está ouvindo, teve um barulho esquisito aqui que a gente ouviu. Alguma coisa. Um som, como a gente acabou de ver, né, pode manipular a gente e tirar a nossa atenção. Um espaço. Isso não é uma experiência com Deus, gente. Isso é só uma experiência psicológica manipulada por uma sensação que você percebe. experiência com Deus é quando você olha uma criança, qualquer que você está com a sua filha no colo, no seu colo, e ao olhar nisso, eu reconheço o amor de Deus, a presença de Deus. É quando eu vejo um mendigo que eu atendo, quando eu preparo uma comida, e essa comida é feita para o Senhor. Quando eu lavo um prato, e lavo um prato para o Senhor. Quando eu percebo uma planta crescendo, um milagre de uma planta crescendo, eu falo, Deus é bom. Quando eu percebo que as coisas que a gente vai fazendo, Deus está no meio fazendo com a gente. Perceber Deus, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele satisfará o desejo do vosso coração. Não está escrito na palavra? Reconhecer, se perceber, perceber no pequeno, no invisível, o Deus do invisível, essa é a razão da epifania. A kenosis, o princípio do esvaziamento, é o que está central nisso. Se você vai e lê a Bíblia, fala assim, procurem ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Tornou-se um de nós. Viveu a vida de um pobre. Fingiu-se como um escravo e morreu uma morte de escravo. Se esvaziou completamente agora. É o Deus que pode matar e decide não matar. É o Deus que pode parar soldado e decide não parar. É o Deus que pode usar o poder, mas esvazia o poder para se submeter. É o Deus que pode impor e, ao contrário, se sujeita. E nesse cara que se sujeita, que é torturado, que é preso, que é injustamente maltratado, que é julgado, que é condenado, é nesse cara que a gente vê Deus. A essência do cristianismo não é você olhar para cima e ver um Deus super glorioso. Olha os termos que a gente usa. Poderoso. Glorioso. Inefável, transcendente, tudo isso já tem uma questão ideológica no meio. Nós somos mais que o outro. E vem Jesus, derruba com isso tudo e fala, não, carpinteiro, pobre, de pé no chão. A gente leu essa semana algumas coisas que eu não sei se você se deu conta. Para preparar para a epifania. Mas foi uma pedra comum que Jacó usou como travesseiro. Que ele serviu de marco de aqui é o lugar onde Deus está, aqui é o Betel. Lembra que a gente leu essa semana? Uma pedra. Quando eu consigo perceber que naquele lugar simples, no meio daquela pedra simples, eu vejo Deus, quando eu olho lá o barro e vejo Deus, quando eu vejo no meu irmão Deus, quando eu vejo Deus agindo, reconhece o Senhor, isso é para a minha. Um complicado sistema não vai fazer diferença. Uma complicada religião de teologia muito elevada, se ela não for construída de baixo para cima, se ela não for construída no reconhecimento de Deus no simples, numa criança, no sorriso de uma criança, no choro de uma criança, na fome de um pobre, no cara que foi acidentado na estrada, se eu não reconheço Deus ali, eu não entendi o cristianismo. Os magos fizeram isso. E quando, para terminar, para não passar por cima de Herodes, que é uma chamada de atenção, os que estão envolvidos, esses magos chegaram, cara, todo mundo na cidade sacou que chegou, você percebeu? Chegaram os magos, ninguém disse que era três, tá? Chegaram um monte. Chegaram os magos do Oriente, pode ser dois, pode ser um, pode ser... Um não era, mas dois, né? De dois a dez, pode ser quantos você quiser. Os caras chegaram com caravana, com riqueza, chamou atenção. Direto recebido no palácio, a comissão de fora, podemos adorar o rei, é mesmo, tal. Depois ele secretamente chama os caras para conversar. Todo o resto era público. A própria leitura, não, o Cristo vai nascer em Belém. A atitude de quem está no poder, de quem está no sistema, é tão sem temor, tão sem noção, que quando você percebe que Deus pode estar chegando, que Herodes sabia, Deus estava chegando. O Cristo vai nascer aonde? Dizem para mim. Ah, em Belém. Vai lá, acha lá o menino, tu me avisa. Ele não tem nem temor, ele manda matar. Porque quando a gente gosta desse Deus poderoso, ideológico, da ideologia da superioridade, se ele aparecer simples, encarnado, não tenha dúvida, a gente mata ele. A gente mata ele. A gente perde a noção do perigo. Então, o filho de Herodes conseguiu fazer isso. Consentiu com isso depois. Meus irmãos, no dia da Epifania, que a gente possa reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Na planta, na horta, nos animais que a gente trata, no dia a dia, principalmente no olhar do outro irmão, no espaço entre meu olhar e o seu olhar, que a gente veja Deus. Que a gente olhe um no olho do outro, olhe para as crianças, olhe para as pessoas e fala, aqui está o Senhor, que a gente faça comida hoje para o Senhor, que a gente faça cada coisa para o Senhor e reconheça-o. Epifania é isso. Amém.